tudo foi pensado de forma a que corresse pelo melhor. Apostámos mais na organização e em atividades que as nossas crianças gostassem. Foi sempre assim que pensámos as edições desta Feira do Livro. Estamos na 10ª edição com um espaço novo, bastante acolhedor e muito afável e agradável. Muito afável e agradável para que as nossas crianças fossem bem recebidas. Com cantinhos especiais, porque também foi pensado nesse sentido, para que as próprias livrarias e papelarias do concelho também tivessem o seu espaço, para que se sentissem respeitadas e pudessem conversar com os seus clientes. Nós criámos espaços específicos para a Horinha do Conto e para as oficinas, para que a feira fluísse normalmente e que as pessoas interessadas em consultar as suas preferências literárias pudessem o fazer calmamente, tranquilamente, sem perturbações das atividades que fossem realizando ao longo da programação. Qual é que tem sido a afluência? Tem noção? Tem vindo muita gente? É esperado, se calhar, muita mais gente, porque este espaço tem a vantagem de estar associado à central de camionagem, ao mercado, e parecendo que não é um local de passagem. Passa aqui muita gente e muita gente entra com a curiosidade de ver o que se está a passar, e também percebo que, de facto, apesar das dificuldades que os agregados familiares e as pessoas têm, também vão adquirindo alguns livros, especialmente para as crianças. Notamos que há muita preocupação em comprar livros para os mais novos. A nossa aposta na área das bibliotecas tem sido também cativar a atenção dos mais velhos, que é o que vai acontecer no próximo fim de semana, no sábado e domingo, porque o pré-escolar teve este dia dedicado de sexta-feira. Ontem foi o primeiro ciclo. Aliás, tivemos um concurso de leitura muito interessante no final da noite, com muitos pais a assistir e muita família, e foi muito interessante fazer esta articulação com as bibliotecas escolares e com o agrupamento de escolas da Oliveira do Hospital, trazendo e incentivando sempre, com o principal objetivo da feira, é sempre apelar à leitura, apelar ao gosto para a aquisição de um livro físico, não ler só nos online um livro, mas preocupar-nos em pôr o livro objeto como um uso comum, não só na sua aquisição, como também no uso comum da requisição na biblioteca e poder levar para casa. Nem sempre é necessário comprar livros, podemos fazê-los nas nossas bibliotecas de juntas de freguesia, nas bibliotecas da Câmara. É preciso incentivar a leitura, é preciso levar o livro para casa e ler. Esta feira visa também apoiar as livrarias e papelarias, proporcionando o negócio. Já falou com os responsáveis, como é que está a decorrer essa área das vendas? Bom, estávamos todos muito expectantes, porque como houve aqui uma mudança de espaço, a centralidade das edições anteriores da feira era sempre uma aposta ganha, porque havia também muita gente a passar no centro da cidade, e criámos aqui algumas dúvidas relativamente a este espaço, que estão ultrapassadíssimas pelas razões que já apontei, e que também a Câmara Municipal teve a preocupação de trazer para si, para esta programação, parceiros, como foi o caso que há bocado me referi, que foi à noite termos aqui o concurso de leitura em voz alta. Hoje à noite vamos ter o Festival Infantil da Canção das IPSS, também nessa perspectiva de trazermos pessoas à feira. Essa divulgação está a ser sistemática, porque temos e continuamos a distribuir programação. Eu penso que está ultrapassadíssima essa questão. Eu fiz a pergunta no final do dia de ontem para perceber como estavam as vendas, e devo dizer que o feedback foi muito bom e penso que vai ser um sucesso muito grande. O conforto do espaço também permite que todas as pessoas possam vir a qualquer hora do dia e possam estar aqui confortáveis a apreciar a feira, a programação e os livros que estão nas bancas. Temos connosco as livrarias papelarias do concelho, a ADI, um forte parceiro na promoção do comércio local, e penso que esta edição, a 10ª edição, 10 anos de feira que está a ser comemorada, é de facto, vai ser marcante, porque vai ser um virar desta edição, vai ser um virar de, não só do novo espaço, do novo logotipo, e estou em crer que a partir deste espaço que estamos a potencializar, multiusos do mercado municipal, é de facto um espaço de excelência para esta feira do livro do municipal.